Boa noite, Bruno 970, identifique, chegada Mari, desça ao 070 e reduza para 250 nós, número 7, número 4. Para o 070, reduza para 250 nós, Bruno 970. Bruno 70 para sequenciamento, voe na torre de Luna, descenta 2000, está livre, LS X-Way, informe estabilizado. Ajuste 1020. Pregando Luna 2000, 1020, chama estabilizado, é o voo 1 no 70. Controle Salvador Guarani, está 3178, 2178 para 1978. 3178, identifique, chegada Mari, desça ao 080 na Proeditap. Identificou Mari 080 Proeditap, está 3178. Na Lima Alfa, contato radar para cima por algo na proa de Mari, para chegada Mari, desça para o 050. 246, letra para 2.000 pés, 1.020. 2.020, no 246. Voo no 888, letra para 3.000 pés, 1.020. Confirmando 3.000 pés com 1.020 para o voo 1.888. Voo no 970, letra para 4.000 pés, 1.020. 4.020, voo 970. Voo 246, voo na proa de Duna, livre LS, informe estabilizado. Duna, autorizado ILS, voo no 246. Fez 178, reduz para 2509, número 5 na aproximação. 2509, para 3502. Estabilizado, voo 1170. 70, chame torre 11895. Obrigado, boa noite. No 888 para sequenciamento, vai na proa de Duna. Confirme a proa? Proa de Duna. Ok, Duna, voo 1-8-8-8. Está no solo? As autorizações estão no solo ou não? Ou já ainda está funcionando dele? Não, aqui mesmo, só um minutinho, prepara daí. Olha. Azul 4980, cópia. Recife autorizado, 350, via perto do 1-7. Decola pistona 0, curva à esquerda, perfil de saída Pucca, gema após Aracaju, aciona 5172, controle 120, decimal 80. Recife autorizado, recife de 350, decola pistona 0, será Pucca, curva à esquerda, pistona gema, Aracaju. 5172, transforma ele com o poder continuar a fazer o controle. 120, decimal 8. 0018, obrigado, azul 4984. Chama pronto, portão 1. Chama dentro. Ou chama 3 e na 3, copa. Tive 2000, provou 1888. Não, 1888, número 3 ainda. Chama ativo então, 3000 pés, voou 1888. Foram 246 para o localizador esquerda 160, informe estabilizado. Esquerda 160 para o localizador, 1246. Está 360 para São Paulo, Guarulhos, decola a primeira curva direita, Ana da El, Lieta, Morte, 12 Zulu, 10 Tabaté, 166, 120, 8. Correto, chama pronto, portão 04, prospecto e fenômeno. Mará, 63, 13. Fez 178, desça ao 050. 050, 3178. Espectramento azul 4980, na posição 1. Autorizado, azul 4. 320, 4980. Estabilizou o gol na 246. 246, chame torre 1-1-895. 1895, na 246, boa noite. Bruno 888, desça para 2000 pés. 2000 pés, Bruno 888. Confirma nível autorizado? Isso é 140. Ok, autorizado, 140, via Golf 677, da coluna 0, curva à direita. Deixa de saída coral. Aciona 0263, controle no 202080. Autorizado de Elos, nível 140, via Golf 677. Recorda 1-0, curva direita após na saída coral. Após a tecla, chama a controle 1208-0263 no transponder, vai acionar o azul 4959. Correto, azul 4959, chama pronto. Chama na abertura. Paulo Salvador, aqui é o Sam Mike Yank November. Sam Mike Yank November, prossiga. O Mike Yank November solicita autorização de reboque daqui da posição número 8 até a 1-3 do remoto do parque principal. Sim, 970, desça para 2000 pés, 1020, aguarde o localizador. 2000, 1020, 970. Gol 970, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa chamará essa Juliette, 1970. Está no localizador, gol 1888. 888, prossiga com a Torre Salvador em 1-1-895. 1895, 1-1-882. Bruno 970, reduza para 189, livre LS X-Ray em passo estabilizado. Indicando redução com 970, reportando. 6178, desça para 3000 pés, reduza para 209. 3000 pés, 209, está 3, 1978. Boa noite, 3305, prepara para o que aguarda. Uno 246 no solo ao 03, direita, 1219 solo. Direita 219, 1246. Para o táxi 4980, até na Marcião, autonomia de 0329, 7108. Autorizado LS por 977. Livre LS. De 2095, ajuste na 020, bom voo. 020, via Índia, direita, 5.0, 19, 18, 19, 4, 9, 0. Salvador, boa noite, bono 246, livrou. Azul 42, azul 1246, via Alfa, chamante Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1246. Antes da Juliette, eu vou 1170. Portão 1-0, via Juliette, gol 1-0. Portão 1-0, gol 1-0, via Juliette. Estabilizado 970. 970, chame torre 1-1-895. 9 sem perdão. Só 2000 livre ali, X-Ray. Aguarde pista livre, querem agarrar no 020. Aguarda no 970. Oi? 7 para 2000, sou autorizado X-Ray, está 30 no 7-Ray. Só Lima Alfa, desça para 3000, cara. Só 3000, Lima Alfa. Zero, da coluna zero, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Após Aracaju, prossiga a via rota. Aciona 5177, controle 120, décima 8. Zero, 4980, mantenha um ponto de espera. 4980. Cola da 10, curva esquerda, Pouca Jamo, Aracaju, controle 1208, para encontrar o 1970. Posição é 5, a contração 3030, está próximo. 3305, ciente, aguardo para iniciar. Solo, boa noite, gol 1888, livrou. Gol 1888, Vial, chamando de 2 Juliette. Qual o ponto do Juliette? 888. Solo, boa noite, aqui é o TAM, Mike Yang, November. Lima, Lima, tem se preparando, pistão no zero. Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, número 8, rebota finalizando a remota 13. Positivo, na finalização da remota 13 avisarei, obrigado. São 3305, autorizado iniciar portão 5, chama ataque. Para ataque, são 3305. Estabilizado, tá 3178. 3178, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, tá 3178, uma boa. Valeu, uma alfa, desça pra 2000, livre LS X-Ray. Para 2000, livre LS X-Ray. Uno 970, no solo 08, libere próxima à direita, 1219, solo. Próxima à direita, 219. 9, certo. Valeu, boa noite, azul 5001, frente da Alfa, direção Guarulhos, 0660. Frente preparada, e guarda-copa, azul 5001. É, aguardando, 0001. Salve, Salvador, boa noite, gol 1970, livre. 1970 via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 970. Final da 10, visual. 3178, aguarde pista livre. Certo. Azul 4980, autorizado decolagem no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Livre decolagem 498 graus. Oito, via Juliette, portão 08. Paciente, vou aguardar o senhor sair daqui. Sete horas, autorizado pouso no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Livre pouso 990, são 3, não fechou aí. Na 0908, controle voou. Bora 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4980 na FUCA. Patrão 980, suba ao 350 na PUCA. 35 PUCA. Controle, eu lhe passo estabilizador no local. Lima, Lima Alfa, chame Torre Salvador 1895. Lima Alfa. Torre Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, continua aproximação, reporte passando externo. Alfa. Em frente, segunda direita, VN, ponto de espera 19, decimal 95, ajuste na 010019. 19, segunda direita, VN, ponto de espera 1895, também 305. E Romeu, Romeu Golf, Sony 0173, posição normal, vai prosseguir visual, instrumento, passador. 1970. Após o TAM, via Juliette, portão 11. Para o portão 11, gol 1970, após o TAM. Paulo, boa noite, TAM 3178, Livrão. TAM 3178, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3178. Papá Romeu Lima, Lima Alfa. Ok, Lima Alfa. Teste 23, identifique, chegada Mari, desça para 5.000 pés, uma chegada Bonf, desça para 5.000 pés, com 20. Chegada Bonf para 5.000 pés, com 20. Só enquanto estará pronto, está 3.305, boa noite. 3.305, autorizado, além de decolar, pistão no zero. Vento do 60 graus, 08 nós. Ainda na palma 0, TAM 3305. Onde está November, hein? November. Azul 5001, não cópia? Azul 5001. Guarulhos, autorizado, nível 360, via PES 1-0. Decolagem pista 1-0, curva direita. Da Eula e da Motte, vou para o de saída. 5004 1210 18. Confirmando, trem baixo travado. Salve Lima Lima Alfa, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 60 graus, 9 nós. Controle, São 3305. São 3305, decolo aos 105, 1208, controle, bom voo. 208, boa noite. Papá Romeu Lima Lima Alfa, no solo aos 105, confirma o pátio. 330, pouca, pode voar Recife? Recife negativo, comandante. Você pode voar Jamo. Jamo, obrigado. 3305. Papá Romeu Golfo está cruzando que altitude? Meu Golfo está mantendo 065. Estacionado 0173, posição normal. O meu está estacionado normal 0173, ó, mantendo 065. Passado radar, passado 23 milhas norte de Salvador. Valeu. Autoriza descida e proa da rotatória, senhor, em questão de posição do set. Eu desço para 1.500 pés na proa da rotatória. Valeu, para 1.500 na proa da rotatória. Fechando ataque. Cuidado, bom ataque. Salvador, Oxanea 6224, autorização Aracaju, informação Alfa, posição 3. O Ocean 6224, autorização Aracaju, informação Victor, informação Alfa. Ok, prepara a Conde e aguarda. Conde e aguarda. Pegou Salvador, muito boa noite. Azul 2774, Cieta Informação Alfa, autorização para Porto Seguro. Tem que preparar a saída coral e aguarda. Saída coral aguarda, Azul 2774. Grande Romeu, Romeu Golf, já na próxima rotatória, tá visual com a 97. Cami Torre, 1-1-895, Romeu, Romeu Golf. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Chega, Romeu, Papa Romeu, Romeu Golf. Na próxima rotatória, tá visual. Só Romeu, Romeu, Romeu Golf, QNH1020, vento no 60 graus, 07 nós para 7. Reposte através da RMAR, o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Poxa, a RMAR é do outro lado, senhora, a gente tá vindo de Alagoinhas. A RMAR fica mais ou menos a 0,3 milhas da cabeceira. Então segue para a terceira milha, final da terceira milha no 7, Romeu Golf. Relativo. Pois na aproximação, reporte 0,3 milhas fora da cabeceira no 7. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Passa na terceira milha, Romeu Golf. Chamei 4959, chama o puxa. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, 4959 da... Chamei 6224, copia. Aracaju, autorizado, região 190, via Golfo 677. Decola pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída Conde. Aciona 0275, controle no 20-1980. Autorizado Aracaju, 190, saída Conde, da pista 10, primeira curva à esquerda, 0275, aciona, 2080 ou 6224. Corretíssimo, pronto, portão 3. Tá chamado. Azul 2774, cópia. Pronto para a cópia, o azul 2774. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, nível 180, via Golf 677. Após conforme rota, decola no 0, curva à direita, perfil de saída coral, vaciona 0277, controle no 20-80. 7, orienta autorizado nível 180, Golf 677, decola pela pista 10, curva à direita, na saída coral. Transporte 0277, o controle de Salvador 1208, o azul 2774. Oi. Correto, chama pronta, viu? Chamará pronto, azul 2774. Azul 4959, não escuta? Não escuta, prossiga. Stand by, por gentileza, no transponder. 0203. Recente. Ah, 3 milhas da 17, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso pistão no 7, vento 1,60 graus, 08 nós. E aí, ele pousa no 7, Romeu Golf. Para o táxi, o azul 4959, está com 62 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando, dá valor. Táxi autorizado até ponto de espera, via Pathwind, ponto de espera 1995, ajuste na 019, bom. Pathwind 18895, o azul 4959, boa noite. Salvador, boa noite. Passa 1710 na Dael, Oceania 63, no 3. 613, suba o 360, saída Dael, voando para hoje Leda. Voando direto Leda, saída Dael, sobe sem restrições 360. Oceania 63, no 3. Solo Salvador, o Azul 2774 para pushback chorando. Azul 2774, Perezar, chamando para o táxi. Vai dar para o táxi, o Azul 2774 está na posição 43. Para o táxi 5001, tem 103 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Táxi autorizado até o ponto de espera, via Fight Wind, a ponto de espera 1-1-1-95, ajuste na 0. 0, bom voo. 723, chame Tojo, no 895. 895. Salvador, boa noite, gol, 1-7-2-3. Gol no 6-2-3-7, aguarde pista livre. Valeu. Número 723, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 09 nós. Livre pouso, gol, 1-7-2-3. Azul 4959, decolagem 30, 1208, controle, bom voo. 1208, boa noite. Boa noite, Azul 4959, decolado, coral. 4959, suba e mantenha 1-4-0, saída coral. Suba 1-4-0, manter, Azul 4959. Quatro nove cinco nove, teria condição de voar coral após 2000, senhor? Obrigado. Solo Salvador, o Azul 2774, está pronto para o táxi, o nosso POB 54 a bordo, 4 horas e 30 autonomia, alterna Vitória. Azul 2774, táxi autorizado até ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera 1-93-95, ajuste no 0-9, bom? Quando pronto, ponto de espera 6895, Azul 2774. O Salvador 6224. Salvador 6224. Prossiga. Senhorita, eu tô no Finger 3. Você pode pedir aí a boa vontade do rapaz para retirar o Finger aqui, por favor? Com certeza. Obrigado. Então, Salvador, boa noite, bom no 723, livre. Toma 773, via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamante da Juliette, 23. Xanamento 224 foi solicitado, junto a frente. Muito grato pela sua gentileza. Aliás, agora. Tipo 001, autorizado decolagem no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Nível decolagem, pistão no 0, azul, 25-01. Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, pronto no ponto de espera. Azul 2774, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Azul 2774. Uno 251, alternando 3325, Chané 6313, boa. O 001 decolou 34, a senhora é 5404, responde no voo. 1208, controle. 5404, transponder, vai chamar 208. Azul 5001, boa noite, muito obrigado. Também é 6224, agora no Finger de número 3, totalmente pronto para o pushback acionamento. Ok, ciência autorizada, chama o táxi. Muito obrigado, chamará 6224. Uno, decolado, Nadael, passa 1.200. 001, contato radar, suba ao 360, voando para de Leda. Ao 360, voando Leda, da Presidente Azul, 5001. Azul 2774, autorizado decolagem no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Decolagem no Azul 2774. 274, decolou ao 37 no 208 controle, bom voo. 208, azul 274. Controle Salvador, muito boa noite. O azul 2774, saída Coral, passando 1400 pés, a sua escuta. 2774, contato radar, suba 180, saída Coral. Só para o nível 180, saída Coral, azul 2774. Salvador, muito boa noite, passarei 2224, informação Bravo. Passarei 2224, boa noite, identifique, chegada Mari, vai na proa de Itape. Ok, identificou, proa de Itape, para a descida, Tiago. Pessoal 050, para manter-se como número 1, vai descer com high speed, nos ajuda. Vamos tentar aqui, vai descer com high speed. Passagem 224. Na Salvador aqui de volta. Adicionamento 224, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chama a torre 118 decimal 95, ajuste na 020, bom voo. Obrigado, 118.95 a torre. Obrigado, bom trabalho. Totalmente pronto, Chané 6224. Chané 224, autorizado além de rolar pistão 0, vento no 60 graus, 7 net. Gente, a linda cola, 6224. Azul 5001, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 2513325, alternado. Azul 5001, boa noite. Carreiro 2224, vendo a proa de Duna, desça para 2020, livre LS. Positivo, proa de Duna, 2020. Salvador, bom, 1134, formação alta, é braço. Tamari, desça o 050. 0050, para a cidade de Guai, tá, senhor? Negativo, mantenha a chegada e reduza para 259. 7868. Após conforme a rota, aciona 5417, controle 120-1980. Projeto 350 Maceió, rota conforme o plano, recorda 10, aqui é na Puca de Amaracaju, 5417 transponder e usa o controle 2080, com 1934. Conte. 024, submantenha 190 na saída Conde. 190 na Conde, na sua escuta. Mari 060, 03600. Apoio Salvador, boa noite, Azul 4107, gente, informação Bravo, passo 2-0 para 170. Cada Mari, desça o 070, como número 4, reduza para 250 nós na presente. Descendo para o 070 na pegada Mari, repetindo para 279, 4107. Patrão 959, vai passar a posição coral, serviçada encerrado, chame Léos 1201. O 4959 copiou o controle. Escuta, prossiga. Passando coral, serviçada encerrado, chame Léos 1201.